Houston 330-1-6-3-0-3 Tendente Natal. Está livre o táxi, confirma o problema? 45. Sim, táxi livre à esquerda, via pátio, Índia, ponto de espera, chame pronto para decolagem. Via pátio, Índia, separado de ponto de espera, pronto, 330. Vai estabilizar no topo do lote o Alfa Telebike. Alfa Telemark, chame torre 18-6, tem um bom posto. Muito bem, agradeço, Alfa Telemark. Foi autorizado a descida para 2000, o ajuste 1011 e é autorizado a final de LS, Eco, X-Ray, Papá. Clear 23 left, gate 11. 23 left, gate will be 11. Obrigado e boa noite. Tchau, Mr. Lawrence. Alfa Telemark, chame Salvador, Gol 1074, pushback para mim, portão 06. Que no 62, observa a aeronave da Portugal, Star Alliance, está passando agora aí atrás, após ela inicia, chama para o táxi. Sente, Gol 1074. Autorizado, alinhado e decolar, vento 1-0-0 graus, 8-9-3-3-0-5. Sim, Guardião. Para a mudança para a base Paraná 7 do Alfa Telemike. Quem está autorizado para repassar final do 17, Mike? Mike, passa na final do 73 da 97. Que o Guardião 05 está autorizado, voo local, tem Ondina, visual 500 pés, decola a curva direita para o sul, saindo via litoral, confirme o comando. Ciente, chame fora do solo, 100 graus, meia dúzia nós. Não está autorizado, chame táxi. O Guardião. Guardião 05, decola o Zulu 3, chama o controle 1935. 1935, grato. Grato. 3305, decola o Zulu 3, controle 1935. Controle 19-3, obrigado, boa noite. Prossiga, Guardinha 05. Impressão na linha do litoral, tem como destino Ondina, está acionado 0105, na sua escuta. Informe nacional para pouso, Guardinha 05. Informe na nacional 05. Salvador 3305, decolado na sua escuta, uma boa noite. Boa noite, 3305, contato radar, estou para o nível 330. 330, tá, 3305. Então, 3178, desça para 2 mil pés, está autorizado a final de LS, vai seguir tráfego à sua frente, é um Charlie 525. 62 mil pés, está autorizado para seguir o tráfego. Salvador, Gonal 074, pronto para o tanque. Gonal a bordo, 3 horas e 55 de autonomia, treinando o Galeão. 59 a bordo? 59 a bordo. Quem está... Que aguarde para o táxi, aqui tem a aeronave que está no pushback no 1 aqui, completando a guarde. Aguardando, Gonal 074. Ótimo, solo aos 15, estacionar a frequência livre, Mike. Eco X-Ray Papá, completa aproximação, torre 18.6, tem meu posto. Ciente, Eco X-Ray Papá, continue a aproximação, reporte trem checado na final. Vou pousar a pista no 0 ou no 7, confirmo. Na frequência 12685 e alterna 13365. 2085, 3365, obrigado, boa. Boa noite. O Gol 074 Livre Táxi, vai seguir a nave da Azul, que está iniciando o táxi aqui em frente, portão 3. Chama no ponto de espera com o número 2. Livre Táxi vai seguir o Azul até o ponto de espera, agora no 074. O Eco XR Papá, cheque o trem, livre pouso, pista no 0, vento 080 graus, 8 mais. Vai sair travando, vai sair travando. Sente, mantém a posição. É 3178, completa aproximação, chame torre 18-6, tem o bolo. Aproximação 18-6, obrigado, bom serviço. É, mantém com a 209. Autorizado, alinhado, mantém. Salvador, boa noite, 3178, da preso ILS, X-Ray da 10. Ciente, aguarde autorização de pouso. Guardando, X-ray, papá no solo aos 20, táxi à direita, vai para que parte? Ok, já conhece o caminho? Ok, então tá ali o táxi via Alfa e Juliette, pátio 1. Chame para cruzar a pista no 7, ok? Mantenha a minha escuta. Quatro dois zero nove, divide decolar, vento 080 graus, 10 mais. Externo, baixar travada 3178. Sente, aguarde autorização de pouso. Aguarde, 78. Segue o guardião 05. Vamos no através do nosso guardião 05. Fez 178 de pouso, 100 graus, 10 mais. Livre pouso, tá 3178. 4209, decolou de 23, controle 1935. 1935, boa. Controle Salvador, azul 4209, passando 1900 pés. Olha, azul 4209, contato radar, suba para nível 360. Subindo para nível 360, azul 4209. Azul 4209, está autorizado a PRO de Leda da presente. Voando direto Leda, subindo para 360, azul 4209. Tá, linha Aima, tem o 064. A linha mantendo 064. Zulu 78, solo os 24, táxi à direita, Alfa e Juliette pro portão remota, para remota do Pátio 1, na minha escuta. Direita, Alfa, Juliette, remota na sua escuta, 3170. Livre decolar 100 graus, 8 nós. Livre decolar 10, boa, 0, 4. Torre, tá 3178, remota é a parte principal? Afirmativo, remota no parte principal. 05, chame torre, 18,6, tem um bom posto. 18,6, não, tá bom mesmo. Guardião 05, você. Passou o Pituaçu com a intenção de retorno para o Graia. Então autorizado, base direita do Graia, forma nacional do Graia. Base direita Graia, forma nacional. Guardião 05. Salvador, Rio 5972. 5972, aguarde. O 074 decola os 2000, controle 1935. 1935, obrigado, boa noite. 5972, prossiga agora. Ok, qual seria a nossa subida prevista para o Galeão? E para o Galeão, via aerovia prevista pelo I-50 no seu plano? Autorizado, papá, o cruzamento, táxi até o estado. Isso aqui confirmando, tá pelo risco 50 no seu plano, é isso? Vocês não estão ouvindo, tá muito baixo. Ok, o questionamento inicial seria qual seria a nossa subida e a rota pela navegação Diner, Aperuísque 50, Ada, Ada 1 e Galeão. Mas tem um montante botando rota preferencial Alpesulu 1-0, Smap, direto Lúbito, direto Barbacena. É afirmativo, eu vou chegar com o Recife, qual é a rota que tem prevista lá pro seu voo, ok? Porque a rota seria essa última aí que falou, já prevista. Afirmativo, a subida seria a mesma para as duas? Não, negativo, cada uma é uma subida, aguarde. As duas seriam a Dael inicial, que o perfil é da Dael, só vai mudar no final na transição. Não, para o Grael, Guardião 05. Sente, informe o solo, 100 graus, 8 nós. 100 com 08, como nosso solo. Azul 4209, chame Recife, 133, decimal 25. 3325, 209. O Rio 5972, a rota vai permanecer via pelo 50, ok? Ok, como assim? 5972. E a subida seria da autorização? Ok, tá pronto agora, já tem aqui a autorização. Guardião, seu solo aos 31, frequência livre. Agora pro Rio. Afirmativo, prossiga. Pela 50 Galeão, está autorizado, nível 320. Decola da 190 com curva direita na saída da El, Leda e depois Eudes. Aciona 5542 e o controle 1935. Autorizado, Galeão, sorriso 1-0. É, tá muito ruim a transmissão, não entendi nada. Autorizado para o Galeão, a Peruísque 50, nível 320, decola da 10, subida da El, transição Eude e depois Leda. Transponder 5542, controle 19935. Como recebe agora? E agora melhorou, clareza 5, só confirmando, é primeiro Leda, depois Eudes, ok? Dael, Leda, Eudes. Dael, Leda, Eudes. Dael, Leda, Eudes, ok. Fique correto, chama pra chamar. No 074, chame Recife, frequência 1260. 260, obrigado, balanço. Salvador, boa noite, web 7 no meio, informação X-Ray. Passando 170, está restrito a 150. Boa noite, web 57 no meio, vou inapro de TAP, desça para 2000, ajuste 1011, informe estabilizado na final de elétrica. Gente, TAP 2000, 1011, 57 no meio, web,